Caneta que escreve uma poesia na boca do poeta, uma melodia, perfeita sincronia, ritmo e poesia de louvor, de amor. Para meu senhor, demorou, mas chegou. Microfone tá na mão, o amor no coração, por todos os irmãos espalhados no mundão. Rogério é meu nome, véi, pastor é minha função. Meu rap é consagrado e faz tremer o chão. Infiltrado neste mundo, identidade de cristão. Louco, mas um louco consciente, que prega a palavra que restaura o delinquente. Chamado de maluco, mas um maluco crente. Cachaça eu não bebo, nem topo minha mente. Sou cheio do espírito, com orgulho eu sou crente. Nem sempre foi assim, um dia fui ruim. Me envolvi, transgredi, me deixei envolver. Envolvido eu estava, mente, corpo e alma. Preso pela droga, sensação que vicia e que mata. Te joga na bagaça, um bafo de cachaça. Beck boemia, maconha todo dia. Agora dá um tempo, escuta a melodia. Eu sou louco, mas um louco consciente, que prega a palavra que restaura o delinquente. Chamado de maluco, mas um maluco crente. Eu sou louco, mas um louco consciente, que prega a palavra que restaura o delinquente. Chamado de maluco, mas um maluco crente. Me lembro da infância, amanhã ia pra escola, à tarde batia bola. Infância acabou, adolescência chegou. Eu droga experimentei, usuário me tornei. Minha vida infernizei, em casa não parava. Boteco quebrada, treta, briga, muita coisa errada. Desejos homicidas dominavam minha mente. Alma cansada, mente perturbada. Fundo de poço, bebo sem saída. Acabou pra minha vida, era o que eu pensava. Em meio a muita dor, agonia, até que um belo dia ajoelhei minha vida, entreguei a Jesus Cristo, Rei dos Reis. Namorada informei, Cristo aceitei. Na igreja vou pra confirmar, segundo passo vou me batizar. Mãe, pai, droga não uso mais, bebida também não. Consciente hoje sou da minha salvação, também da minha missão de pregar, anunciar. O Deus que é poderoso, amoroso, quer fazer você sorrir, quer fazer você cantar. Vem comigo já, mano, mina de qualquer lugar. O refrão aqui é pra tremer o chão, pastor Rogério na missão. Eu sou louco, mas um louco consciente, que prega a palavra que restaura o delinquente. Chamado de maluco, mas um maluco crente. Eu sou louco, mas um louco consciente, que prega a palavra que restaura o delinquente. Chamado de maluco, mas um maluco crente. Louvor, amor, pelo meu Senhor, a Deus eu dedico essa canção, pra tocar no coração do noiado, maloqueiro, traficante, mocosado. Sai do lado errado que te leva pro buraco, quem sabe até pro inferno, aonde mora o diabo. Vem pro lado certo, o lado de Cristo. Vem lutar, vem rimar, em nome de Jesus, liberdade proclamar. Vem se alistar, guerreiro e guerreira, pra poder lutar. Microfone tá na mão, curte só o batidão. Esse é nosso som, blá blá blá, sai pra lá. Conversinha de boizinho, patricinha, aqui não rola não. É rap nacional, pra trincar, não quero te assustar. Eu quero ser a voz do excluído, pregar o evangelho pro bandido. Quero estar com Cristo, os manos unidos, tiro o dedo do gatilho. Com nós não tem vacilo, o inimigo é o sistema. Político problema, abra minha bíblia, pego a palavra igual a Luther King. Guerreiro do Senhor, seu povo ele amou, o inimigo incomodou, mas ele não parou. O discurso do amor, lutou até o fim, por um povo humilhado, segregado, mas não ficou calado. Nem eu também me calo, agora eu escancaro, carapuça vai voar, se servir pode ficar. A minha confiança não está no presidente, que ilude essa gente. Eu não confio no governador, no deputado, nem no senador. Minha confiança está em Jesus Cristo, meu Senhor. Respeita a autoridade, eu respeito, mas meu coração bate no peito por este povo, esta gente que respeito. Não importa se favela ou favelado, marginal e marginalizado. Se Deus quer, Deus não faz acepção, porque eu faria então. Se liga, meu irmão, não confia no oitão, nem na força da sua mão. Jesus Cristo com você quer comunhão, paz e equilíbrio ele quer te dar, e para sempre com você está. Já tô indo nessa, e pra finalizar, te convido a cantar. Eu sou louco, mas um louco consciente, que prega a palavra que restaura o delinquente. Chamado de